sable, comme un sable. Mas a tua vida não.

la primera vez você me beijará. Às dez espero por si, quando a luz do luar nos espreitar de rua em rua. Às dez, você, eu e a lua, você, o amor e dois. Partiste porque te dava magro salário.